É fantástico, mágico, truta simplesmente trágico. Só flash e estralo, martelo, réu condenado. Juiz obstinador, colhe a glória com a dor. Na droga que plantou, que a elite patrocina. Cartão postal na gringa, país da maravilha. É só craque e polícia, só tráfico chacina. O barulho da civil derrapando na avenida, em busca da quadrilha, fechada com a sigla. Tiro tatuado, semblante fechado, com a cara de folgado, miro o alvo, faz estrago. É o mesmo cotidiano, não mudou. Braço armado é só terror, é só velório. Os loucos da fundão, da ZL, do gueto, xeque-mate, ataque pra guerra sem medo. Firmeza maloca, mocota nós nativa. Tribunal, reação, intelectus a zica. Já chorou quando a cela se fechou, onde o sonho acabou. Moço em sala, bem-vindo. Dramático, trágico, parece um filme de terror. Lógico, quantas mães que já chorou quando a cela se fechou, onde o sonho acabou. Moço em sala, bem-vindo. Dramático. Xará, tô fechadão nessas ideias. Nós é o bang mesmo e com nós é sem problema. Nós causa aliado e no debate a penitência. Entrou no problema, resumo a sentença. Quis é assistência. Nós somos pontalete, usa rimos dessa fita. Os médicos pensantes que bate de frente e planta a ideologia. Tribunal, MCs, quase três décadas. Intelectos e pá, reação pra somar. Firmeza, meu parceiro, toda bala é nós que tá. Nas pistas pode pá, vida gangsta. Faculdade é de mil grau e a instrução vem da favela. Sem chance, sem revanche, pros pipoca que ramela. Aqui é o resumo reflexo, bem mais do que complexo. Gatilha, atira, jorra sangue no verso. Boa selva de pedra, sou o retrato da rua de terra. Do mundo mágico, aqui é a favela. É trágico, parece um filme de terror. Lógico, quantas mães que já chorou quando a cela se fechou, onde o sonho acabou. Moço em sala, bem-vindo. Dramático, trágico, parece um filme de terror. Lógico, quantas mães que já chorou quando a cela se fechou, onde o sonho acabou. Moço em sala, bem-vindo. Dramático. Gangue, guerra, morte, bang, bang, medo. Enterro, choro, vela, só desespero. E salve tribunal, salve parça Chicão. Fantástico e mágico, a guerra de cifrão. De verdade com os guerreiros, olha nós na condução. Cheque mate nos traíra que não teve opção. Se o rap me chamou, demorou, tamo de volta. Fundão da zona leste, aqui ninguém se empolga. Um, dois, que clack, boom. É clack, é cheque, boom. Dois, que clack, boom. É cheque, é cheque. Cheque mate, e a rua pro. Cheque mate, e o cheiro é de pólvora. Isso mesmo, meu querido, nosso campo é de batalha. Senta logo o dedo, reação que estraçalha. Som que bate forte nas favelas, pelos becos, tribunal. Reação, intelectos do gueto. É trágico, parece um filme de terror. Lógico, quantas mães que já chorou quando a cela se fechou, onde o sonho acabou. Moço em sala, bem-vindo. Dramático, trágico, parece um filme de terror. Lógico, quantas mães que já chorou quando a cela se fechou, onde o sonho acabou.